Adolescência marcada por más influências, consequências de um mundo inseguro que sempre deixou a favela de luto. De luto. Eu canto em busca da paz enquanto a gente se autodestrói, se arriscando a matar ou morrer. A burguesia prossegue a sorrir. A lei tenta me iludir dizendo que todos aqui são iguais, mas na verdade as regras do jogo somente a elite é quem faz. Quem põe direitos pede respeito jogando meu povo pra trás, pois o sistema é uma ferrugem que corrói e destrói o submundo chamado de periferia, favela, novela de fatos reais, aonde eu não vejo motivo pra rir. A dor que bate no peito ao ver uma mãe com texto na mão, rezando pra Deus, pede proteção, que o Senhor ilumine seu filho, que ele não vire um ladrão. Quem planta maldade aqui na favela recebe tudo em dobro. Quem dá a sentença é Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Aqui é só mais um revolucionário, o defensor do favelado que vive jogado, largado no mundo, iludido com falsas promessas. Mas o brasileiro guerreiro, herdeiro de muita miséria, um homem trabalhador, mas um sofredor de mão calejada, pele marcada pelo sofrimento. O sentimento de revolta contra o sistema que só discrimina. Pra sociedade quem fala a verdade, usando o rap não passa de marginal. Meu rap não faz o mal, em cada verso que faço relato, que sinto não minto. Nunca se engane, não falo de sangue, eu luto em busca da paz. Eu mando meu recado através do seu som, a trilha sonora da periferia, a batida do rap que te contagia. Por isso, irmão, siga o caminho correto, longe das drogas, longe do álcool, longe de roubos, assaltos. Siga o caminho de Deus, do nosso Senhor, que olha por nós com todo amor. Com todo amor. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Vai, mandando ideia, sadia, colei na banca, moleque, se liga. Pra te alertar que é contra o mal que ronda nas quebradas. Crime de ontem, deixa quieto, entre do jeito correto. Assim tá escrito que a vida do crime não te leva a nada, se liga. Ideia sadia, ativa, custando pra destruir o sistema. Trilha sonora pras mina flag, curti o meu som. É, não quero jamais esperar que a vida do crime te traga um futuro. Queira levar envolvente, moleque, se ande à procura de paz. Quero mais, andar de boa, nas periferias é um sonho. Negro atitude, moleque doido, que cola na banca do rap, rajada de filosofia, curtindo na skin no hip hop. Brasília DF, o seu nervoso nas ondas sonoras do rádio. Morrinho de vento, estribada, pausente, calibre, o assalto. Viagem, som, aumente o PA, que agora vai trincar. Dicionário da favela, de 308. Todos unidos em busca da paz. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer.